É isso aí, salve salve. DJ King, Beirada, Preconceito, Zona Leste, Azurara, Zona Oeste, sangue bom. Sangue bom, que é isso aí. É a dois. Tem vários vermelhos, só chegar. Tem vários sangue bom, que é isso aí que faz a cena e traz a seda. Ouvindo aqui um som, os loucos envolvidos até a alma nesse jogo. Itaquera, sangue bom na trajetória pra somar e não é pouco. Quando o sol brilhar, deixa amanhecer. E o rap é a química e o povo aqui investe. Você falou demais, eu não vi prevalecer na caminhada. Minha humilde, eu vou fazendo a minha parte. Porque no proceder fui e vim, no simulei, convivi e respeitei. Teve uns truta que aplaudi, sonho capaz. E na verdade é isso aí, firmeza no lance é com atitude que se segue. Eu amo o que eu faço, defendo o que eu tenho e represento o gueto com os fuzil e com os defeitos. Não quero ver o fim, sou do bem. Na trajetória, numa brisa de esquina com as meninas, só os loucos se dá bem. Cê pensa que é mistério, né? Não, cola aí, na fé no mundão. Pra servir, pode vir, tô de boa na coave. No rolê, tô à vontade, tem respeito e humildade. Eu escolhi o que quis. Cê pensa que é mistério, né? Não, cola aí, na fé no mundão. Pra servir, pode vir, sou favela, sou coave. No rolê, tô à vontade, cada um faz sua parte. Olha o artigo que cai. Fuso horário zero, escutei comigo, levo. Joga as moedas pro alto, cê vai ver quem é correto. Ouço suspiro, tem gente ainda vivo, vários tipos. É um monte de vontade, as conferências. Só depois que o sol se pôr mais tarde, lança as novidades, sem dó, adquira o que é melhor. Certeza, eu quero ter certeza. E King põe o som, firmeza nas passagens, vai formando. Ninguém tá tendo um trampo, eu vi como é que é eles. A atitude deles passou na mão mala, com as puta bem cara. Adiante, foi sem dó, a consequência dos farol, a visão. Já não é tão grande, não vê quando é o bastante. Deixa então rolar, vamos até lá. Eu sei que é diferente, se a atitude é pra frente. Pra todos que vive e compreende o que é da gente. Cê pensa que é mistério, né? Não, cola aí, na fé no mundão. Pra servir, pode vir, tô de boa na coave. No rolê, tô à vontade, tem respeito e humildade. Eu escolhi o que quis. Cê pensa que é mistério, né? Não, cola aí, na fé no mundão. Pra servir, pode vir, sou favela, sou coave. No rolê, tô à vontade, cada um faz sua parte. Olha o artigo que cai humildemente. Eu tô ligado no que acontece. Na inveja, Zé Povinho inverte. De propósito, nojo fede. Ferve, não é internet. Pega o mouse, clique, ponto, faz o inverso. Acertou, passou no teste. Tá errado, risco o quê? É coab, zona leste. Só louco na febre, fazer o que é o que acontece. Da bandit aqui, meu irmão, todo dia cresce. É cola de esquina, fica ali, fuma um beck, serve. E é isso mesmo que eu quero, não sou louco. A tal da Cherokee, várias putas, dinheiro no bolso. Viver pouco, mano, o que posso fazer? Como louco, eu vou correr atrás e vou fazer valer, fica de chapéu, nem é, vou inverter, pra otário que desacreditou, foda-se. Eu sei como é que foi, como que tá e o que vai ser, um salve Daniel, onde estiver você. Cê pensa que é mistério, né? Não, cola aí, na fé no mundão, pra servir, pode vir, tô de boa na coave. No rolê, tô à vontade, tem respeito e humildade, eu escolhi o que quis. Cê pensa que é mistério, né? Não, cola aí, na fé no mundão, pra servir, pode vir, sou favela, sou coave. No rolê, tô à vontade, cada um faz sua parte, olha o artigo que cai.